com que frequência, por gentileza? Obrigado, bom dia. Trolley, Algol 9206, perfil da Dael Leda, passando agora 1500 pés. Oi, Leda, Gol 9206.